Salvador, o Gol 1-8 ao meia. Completa final, chama agora a torre 1-8, decimal, meia dúzia. 2-6, Gol 1-8 ao meia. Boa. Bom dia, boa noite, 96, 3 milhas do Jace Aves. Boa noite, 96, bom dia, chega o trem, de repouso no 50 graus, meia dúzia, 1020. Vente livre, repouso, pista no zero, baixar travada, Gol 98, 96, 1020, ajuste. Bom dia, DJ Whisky, Juliette Bravo. Prossiga. Bom dia, Whisky, Juliette Bravo, tem conta em parte 3, solicita autorização reboque por parte pessoal, posição 05. Autorizado início do reboque, chame na saída do parte 3. Sim, certo. Noite no meio, solo aos 15, direita, táxi Alfa Juliette para o portão 1. Alfa Juliette para o 01, ou no 816, já se escuta até lá. Juliette Bravo retornando e aguardando aqui para autorização para a ponte 05. Autorizado, autorizado até a ponte 05. Gente, contrário. Whisky Juliette Bravo formando terminal reboque na ponte 05, bom dia, bom serviço. Bom dia. Agora é cópia 1020. Israel. Salvador na escuta, deve ser Whisky Juliette Alfa. Diga. Juliette Alfa, solicitação de reboque, pátio 3, para o pátio 1, posição 10. Chame na saída do pátio 3. Ok, na saída do pátio 3, chama aí. Polo Salvador na escuta do Jet Whisky, Juliette Alfa. Autorizado, reboque até o portão já designado, Juliette Alfa. Ok, até o portão 10, obrigado. Bruno, cópia. Autorizado, Congonhas, nível 360, pelo 10, pistão 0, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 120, décima 8, transponder 5120. Chamei pronto.